desse Glaslip filme, ou Cowboy Bebop, Carlyria? Entre Glaslip e Cowboy Bebop, eu prefiro Cowboy Bebop. Ai, que medo. Nossa, cara, eu já tava com o dedo aqui pra desligar o computador e dormir. Let's kick the beat! It's your turn! E aí, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número que o Carleiro vai dizer? Por que eu? Porque eu não lembro. Não teve agora na tua cara, 35, 35. E olha que eu nem precisei de cola. Então, eu já apresentei Carlírio, né? Tu está aqui, ele vai apresentar os demais participantes. Mas antes de qualquer coisa, eu devo lembrar, meu nome é Vilazio Júnior. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast sobre músicas e animes. Edição número 35, como bem falou o Vilazio, que hoje já deu seu oi sem eu precisar lembrar. O que é uma evolução bem-vinda, por sinal. Corta essa! E nós estamos aqui com uma equipe reduzida hoje. Se na última edição tivemos aí uma equipe completa, cheia, hoje está reduzido por fatores extra-campo. Então vamos começar as apresentações da equipe com o Bebop. É verdade, alguns integrantes a menos, mas vamos falar de um tema muito bacana, que daqui a pouco é a pessoa que escolheu não tá aqui pra... Ah, tá, eu tô, sim, porra! É, ele vai explicar e vocês vão entender porque eu tô animado. Na verdade, o pessoal já sabe, né? Porque eles já leram ali no... antes de fazer o download. Você tá chorando, cara. Só queria te dizer, cara, parabéns, cara. A versão lá do Alma Gêmea com o Big Pokémon foi muito boa. Cara, não resisti. Eu não resisti, eu ficava rindo sempre. Porque ontem a minha namorada conversando e eu começava a cantar do nada. Carne unha. Não. É a sedução do Fábio Júnior, né? Muito bem, depois do Bebop ter se apresentado dessa maneira fenomenal, é a vez do Luke Lucas dar a resposta. É, eu gosto muito desse tema, que é o personagem Mortal Kombat, o Kano, né? Ele é muito da hora. Que piadazinha ruim. Aproveita então, Luke, e explica qual que vai ser o tema desta edição do podcast e por que você escolheu esse tema. O tema do podcast vai ser essa japonesinha lindinha, novinha, não é novinha, é velha. Yoko Kanno, que faz parte da minha juventude com o Cowboy Bebop, e que aos poucos eu fui aprendendo que eu gostava muito das músicas dela. Pena que a gente já falou quase todas as que eu gostava no podcast e ficou difícil pra escolher as músicas. Então tudo bem. Let's kick the beat. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira música, que vai ser por ordem do Evilásio. Então. Opa! Então, eu tentei escolher músicas da Yoko Kanno que não fossem de Cowboy Bebop, porque obviamente é a principal fonte que a gente tem. Tem muita música boa em animes que ela trabalhou. Inclusive eu ia escolhendo um de um dorama, não do anime. Só que o dorama é ruim. Então eu escolhi aqui uma música de um filme que eu gosto muito do Estúdio Ghibli. E que eu não lembrava que era ela que tinha feito o arranjo dessa música. Que é a música de encerramento do filme Porcorosso, o Tokini wa Mukashi no Hanashi o. Que é interpretada pela Tokiko Kato, que é a dubladora da personagem Madame Gina do anime, que também canta outra música no anime, muito legal. E assim, Porco Grosso, cara, o que dizer de Porco Grosso? Ou de O Porquinho Marco, como é aqui no Brasil. Ou O Porquinho Aviador, não sei como Porquinho Aviador. As versões. Porquinho Aviador, eu já ouvi. É, bem, é a história de um... Porco. Porco. Não é a Super Pig, hein, pessoal? É a história de um homem que virou um porco e que ele é um cara que... Como é que eu posso chamar, cara? É um aviador solitário? Não sei o que dizer. Solitário, eu não sei. É, ele pilota aqueles aviãozinhos antigos e tal. É, agora eu não sei realmente o nome daquele avião. Tipo um teco-teco, né? Esse filme é um filme do Miyazaki. O Miyazaki, ele é um cara que é muito apaixonado por aviação, né? Então tem muitos filmes, quase todos os filmes do Miyazaki tem cenas aéreas. E o Porco Grosso foi o primeiro filme que ele realmente pôde explorar de uma forma absurda o amor dele por aviação. Então ele criou os aviões mais malucos possíveis. E é legal que, se você procurar na internet, tem um vídeo de pessoas que fizeram aeromodelos desses aviões. E tem vídeo desses aeromodelos sendo controlados pelo Miyazaki. As cenas de voo desse filme eu acho muito foda, sabe? A história era bem simplesinha, mas pra mim tem algumas das melhores cenas de voo que o Miyazaki já fez. Eu gosto, cara. É uma história que ela não tem senso de urgência praticamente nenhum, mesmo tendo piratas, mesmo tendo bandidos. Tudo é resolvido muito calmamente. E bota calmamente nisso, tipo, tem uns piratas que raptaram umas crianças do jardim da infância, as crianças lá estão indo, zoando com os aviões dos piratas. Eu gosto muito desse filme. Não é o melhor, mas eu gosto pra caramba desse filme do Miyazaki. E aí vem aquela bela questão de Pouco Rosso, né? É um filme que você recomenda pra quem escuta esse podcast, Vilas? Eu recomendo todos os filmes do Ghibli, cara. Até o Gedosuke, que não é muito bom. Oh, yeah. Eu me lembro de ter assistido essa animação e confesso que gostei muito. Viu dublado ou legendado? Legendado, em evento de anime. A versão dublada eu acho mais engraçada. Inacreditavelmente, eu não vi ainda dublado em português. Porquinho Aviador. Porquinho Aviador. Eu tenho o Blu-ray, né, que saiu recentemente pela Versátil. Cara, tá aí, assim, quem quiser comprar o filme, ou em DVD ou no Blu-ray, lançaram recentemente. Então, vale bastante a pena. Ok, então repita pra nós aí o nome da música, Bilal. Ninguém quer falar nada sobre esse filme. Eu não vi o filme. Bebop viu. Eu vi, sim, eu gostei, eu lembro que eu gostei. Eu não lembro muita coisa desse filme, particularmente, não sei porquê. Eu lembro de quase todos, assim, da Ghibli, mas esse eu não lembro tanta coisa. Mas eu lembro da cena dele conversando no telefone com alguém assim, e eu, pô, surreal. Um cara com um porco conversando com alguém parece uma coisa mais normal do mundo. E, tipo, você acredita ali que o personagem realmente é um ser humano, não é um porco. Só tem a forma do porco. Não, e é legal que a explicação do filme pra ele ser um porco é meio louca, assim. Ele era um cara que era um aviador na guerra. De repente, meio que quando acabou a guerra, final da guerra, ele tava voando e entrou, tipo, num nevoeiro. E quando saiu, ele era um porco. Exato, é bem misterioso. Ponto! Que beleza, hein? Mas é ótimo. E uma curiosidade é que quase saiu a continuação dele várias vezes. O Miyazaki queria fazer. Inclusive, o Kazenna Tatinua, antes disso, era o Kazenna Tatinua. Uma das possibilidades era ser continuação desse filme. Outra era ser continuação de Ponyo, né? Esse aí provavelmente para fazer mais aviões. Porque com certeza ele gostou de fazer os aviões. O Kazenna Tatinua, cara, ele. A primeira vez o Miyazaki não queria tanto fazer. Porque ele achava que, como tratava de guerra, de Segunda Guerra, então o público em geral podia ficar meio assim, né, meio balançado, no fim não gostar muito, principalmente fora do Japão. Só que como o Toshio Suzuki perturbou muito ele, ele fez o filme acabou sendo um sucesso. Fez bem. E vamos torcer pra nunca ter continuação de Pony. Pony não precisa, não. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ok, então repita aí o nome da música, Pilazo, por favor. O nome da música é Tokini wa Mukashi no Hanashio. O arranjo é da Yoko Kanno e ela é cantada pela Tokiko Kato. Ela é a música do encerramento do filme. E curtam essa música. Tokini wa Mukashi no Hanashio. しようか通いられた馴染みのあの店マロニエの並木が窓辺に見えてたコーヒーを一杯で一日見えない明日をむやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じたそうだね Ok, após a primeira indicação, que foi do Evlásio, é a vez do Luke Lucas fazer a sua primeira indicação. Olá, sou o Joe. Anime desse ano, Toca o Terror, que é sobre umas crianças que botaram o terror, entendeu? Toca o Terror. É meio estranho, sabe? Toca o Terror. Toda vez ele fala Toca o Terror. Crianças que tocam o Terror, ok. Toda vez que ele fala Toca o Terror, eu não sei se ele tava querendo dizer Tokyo Ghoul ou Zankyo no Terror. Porque ele sempre junta isso, eu não sei porquê, mas tudo bem. Toca o Terror. Fala sobre o... Ah, pior que eu não vou saber explicar o Toca o Terror. São os adolescentes que são boladões. Boladões. Né? E que resolvem botar o terror. É isso aí mesmo. Eles têm um plano, né? Aí eles começam colocando bombas, fazendo pequenos atos terroristas, porém sem o intuito de ferir as pessoas, só de chamar atenção mesmo. Ah, sim, eu vou jogar bombas por aí só pra chamar atenção, não quero matar ninguém. Não, ó, você não viu o final, Carlinhos? Eu não vi, não conte. No final, essa parte aí do início fica bem... Ó, vou tirar a porra do fone. Não, tudo bem, desculpa. Mas tem razão pra isso. Pra eles só tacarem. Tem uma razão. Reclamo muito de uma personagem que aparece. Eu não tenho tanto problema com ela, acho ela legal. Eu nunca vi ela, mas eu sei que estão falando da 9. É, mesmo o cabelo de cebola dela é bem legal. E ela falou inglês impecável, né? Aquele inglês japonês, aquele puxado. É incrível. Ela deve ser irmã daqueles jogadores lá de futebol do brasileiros que foram pro Japão. Os Giant Killer. O inglês deles também. Não sei porque japonês ela tenta falar inglês, cara. Não, mas japonês não fala mal inglês, cara. Muito difícil ver um japonês que fale bem inglês. Não nasceu pra isso, não. Não dá certo. Mas vou indicar a música de abertura. Que se chama Dareka Umiwo. Não, essa é de encerramento. Ai, que droga, tô vendo o do Bebop. É Trigger. E o pior, é, Trigger. É que ele escreveu, né? É Trigger o nome de Trigger. Abertura. É isso. Eu tô vendo Toque o Terror aqui, eu tô sem óculos, mas é esse aí mesmo. Abertura. Isso aqui é estúdio lá, né? Tem também o jogo, Chrono Trigger. É, também tem. Tem o um novo anime World Trigger também, que é uma bosta, não? Também tem pão que é feito de Trigger. Nossa! Ah, não! Você é meu pau. E tem o olho do Trigger, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pelo amor de Deus! Mas, porra, vocês vão fazer uma Eye of Tiger mesmo. Caramba. Eye of the Tiger. Trigger. Um prato de Trigger pra dois Trigger. Ele não esquece mais o nome da música. Mas é isso, só que o terror é um excelente anime dessa temporada que passou. Pena que não posso indicar muito porque eu prefiro o de 1 a 0. Mas vale deixar claro que, segundo os fãs japoneses, o roteiro de Tokyo Terror é tão complexo que não consegue ganhar de Kill la Kill. É isso aí, Kill la Kill é incrível. Roteiro de Kill la Kill é fazedor de mentes, claro. Porque eles precisam ter um bom roteiro pra explicar garotas quase seminuas com uma tesoura gigante na mão. E uniformes que deixam as pessoas com superpoderes. Uniformes alienígenas. Quanto menor, uniformes alienígenas, desculpa. Eu não vi esse anime, mas eu tenho todo o preconceito do mundo. Como sempre, eu sou um cara muito preconceituoso, assim, disso. Então... Você viu o primeiro episódio, Lu, dele? Eu vi dois episódios, eu falei, não, não é pra mim. Tu viu tudo? Eu vi tudo, cara. Viu tudo. Não muda muito, não. Só diminui as roupas e aumenta os poderes. Outro anime vencedor do ano passado foi o... Sekoma Quaze. Não, foi Shingeki, cara. Shingeki. Foi Shingeki, cara. Que é isso? Esse ano rimegou também. Eu acho que então. É tão merda quanto, mas tudo bem. Não tem problema, não. Esse ano é rimegoto na cabeça. Deixa eu falar. Não pode, cara. Tô falando. A premiação vai de outubro do ano passado a julho desse ano. Então os animes de julho já não ganharam. Não faz sentido. Inclusive, o Kirito ganhou com o melhor personagem masculino. É pra acabar o mundo isso daí. É pra acabar o mundo. E eu falo mal do Oscar. É isso aí. Ah, mas você tem que entender que é escolhido pelos fãs, não é escolhido pelo... Não é escolhido pela crítica, não. Ah, então tá aí, tá certo. Ah, tá certo. Então é isso aí mesmo. Ele falou mal dos brasileiros, né? Qualquer merda também lá. É que nem política aqui. Cara, os maiores campeões foram Kill la Kill e o filme de Idolmaster. Puta que pariu. Aí, ó. É por isso que o cara de Berserk não produz nada. Né? Porque Idolmaster é incrível, ganha prêmios. Em janeiro vai estrear a nova temporada de Idolmaster. Ah, fodeu. Nunca mais. Mas é isso, toca o terror, não sei porque a gente foi pra Idolmaster. Foi por causa do Eye of Trigger. Que faz muito sentido, né? Eye of the Trigger pra Idolmaster. Mas enfim, a abertura, o nome da música é... Darika. Não, esse é o Lee de novo. É Trigger. Não, agora é Darika. Como é que pode... Agora a abertura é da Recal e o encerramento é Trigger na minha cabeça. Isso, Trigger, o melhor cereal. Nossa senhora. Oh my God. Coloca logo a música. Acaba logo com isso aí, acaba com esse sofrimento. Mata. Não fez mais piada. Pô, Luke, como é que você consegue, cara? Caralho, eu pensei numa piada agora, mas era muito... Calírio tá de Trigger comigo. O Luke aí tá com o bonde do Trigão. chega, vai pra música. Eu Calírio não aprendi mais nada, vai pra música, acabou. Calírio, sua música, Calírio. E fique com essa música que o Luke indicou aí, com o som de risadas do povo aí. 世界から弾き出された途方もなく細い針の上にいたバランスを取る指の先が君に触れた一人じゃないと分かった僕らにただ一つ与えられてた歪んだ花から死ぬまでに何をしたいって聞く君はまるで天使みたいにさ笑うからああ夏の熱に抜け僕らは落ちてく最後に引き金を引いてやろう冬が全てを覆う OK, após um momento totalmente hilário do Luke Lucas com a indicação dele e os lapsos mentais que o amigo proporcionou, é a vez de eu falar de minha primeira indicação. E minha primeira indicação vai fazer os três aí do podcast ficarem felizes, obviamente, porque talvez não esperasse essa indicação de mim, até porque ganhei essa indicação de presente, de última hora. E é claro que é uma música do anime Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, que ao contrário do que esses três pensam, eu não disse que eu não gosto, tá? Isso tem que ficar bem claro. Deu 7. Eu só dei 7, mas gosto de Cowboy Bebop. Mas não precisa dar nota 8, 9 pra gostar de um anime. Preciso disso. Calma. Vamos com calma. Quanto você deu pra Glassleep? Se é pra falar de décimos... Quanto você deu pro Glassleep? 7. Ele deu a mesma nota de Glassleep pra Cowboy Bebop. Isso no mal. Se você for ver no Anilist, Cowboy Bebop tem 7.9 e Glassleep tem 7.3. É uma nota bem mal. Tá muito diferente, ó. Ah, vocês descem só pela logo, diferença. Coloca 8 logo. Calírio, dá 10 logo, Calírio. Fraggles Rip ou o Cowboy Bebop? Cowboy Bebop. Ele ainda pergunta, cara. Enfim, voltando. A música que me deram de presente aqui pra eu trazer pra vocês é Blue. Faz parte da OST do anime. E é uma música bem aconchegante. Ela é o tipo de música que eu gosto. Ela é instrumental, ela é acolhedora, é calminha, um pouco diferente da temática do anime. Mas em vez de eu falar da história do Cowboy Bebop, que não é muito a minha praia, falar da história desse anime em específico, eu vou fazer direto... Afinal, você não gostou? O que você tem contra cowboys, Carlinhos? Ai, Deus. Ou bebop, eu vou fazer uma... Eu acho que ele tem mais problema com bebop que cowboy. Pode ser. Eu acho que eu até sei porque ele tem problema com bebops, cara. São as músicas aí que os bebops fazem dele que ele não gosta muito. É uma homenagem. E, então, senhor Bebop, o que, que a sua pessoa vê de tão magnífico? Assim, porque dos três eu acho que você é o mais fã desse anime. Posso estar errado, dos três que estão aí. Mas o que, que você vê de mais estonteante no anime Cowboy Bebop? O que, que você vê de mais magnífico? Cara, pra mim ele é uma obra que não tem o que tirar nem pôr. É isso que faz dele tão bom assim pra mim. Eu me identifico com alguns personagens. Gosto muito de cada um dos personagens. Acho que eles têm Bebop, você tá vacilando. Por quê? Você tem que dizer que a gente tem um podcast todo sobre isso. Então, vocês vão lá, escutam, vocês vão saber o que a gente gosta. Exatamente, Anime Codecast número 38. Ele tava respondendo e você atrapalhou, Vilazo. Caralho, você sabe mesmo de cor o podcast do Cowboy Bebop. É o do Cowboy Bebop. Você tá de parabéns, cara. Esse aí eu sei, pô. São 2 horas e meia, a gente fala da série de TV, fala do filme. Olha aí. E é bem bacana. Eu particularmente acho legal quando a pessoa responde pra mim, quando eu pergunto, por que, que você gosta de tal anime? Ah, porque eu me identifico muito com ele. Eu acho bacana quando eu escuto isso. Pode parecer até errado, parecer meio estranho, mas eu gosto de ouvir isso como resposta. É, só que daí fala só tem... que Himegoto, ele se identifica muito. Você se identifica com o Himegoto, Luto? Não sei. Tô passando por um momento muito complicado da minha vida. A ideia é se identifica com o Himegoto. É lógico. O momento complicado da vida é que ele não sabe se identifica com o Himegoto. Estou lendo o Himegoto Plus. É, fica aí. O que é mais absurdo é que. É verdade. Não quero nem saber o que plus é esse. Não, não tem nada, mano. Eles continuam mandando mais de Megoto pra mim. Ok. E Vilazo, vou te converter, Vilazo. Faz sentido. Genshiken. Faz sentido. Porra, faz sentido. Bando de vídeo falando de anime. Porra, não. Não, pô. Não deixava, Vilazo. Caralho, cara. Ô, Luke, já quer criar a intriga. Falando de hobby, ele vem falar de sexualidade. Não, cara, mas é porque eu me identifico muito com o Sazahara, cara. É do mesmo jeito que o Luke passou pra... Teve aquela identificação com o Kotorno Ronin no último podcast do Bebop, e eu me identifico muito com a trajetória do Sazahara. Agora a gente tem que devolver a pergunta pro Carlírio, né? Faltou ele falar. Se bem que o Luke não falou, né? Ele só... que eu não acredito que você já pegou. Carlírio, nunca você... Qual anime que você se identifica mais? Eu tenho um anime e um personagem. Qual que você quer saber? O anime primeiro. E essa é a Tale of Memories. Por quê? Problema de memória? Cara do céu. É que o Carlinho gostava de educação física na escola. Com o que isso tem a ver? IF, IF, educação física. Ai, meu Deus. Putz, cara. Ah, meu Deus, cara. Até onde eu sei, educação física era EDF, não EF. Eu fico curioso, Carlinho, por que você se identifica com essa série? Por causa do tom dramático da obra. Eu aprecio muito essas questões mais melodramáticas. E esse é um anime muito profundo nisso. É uma obra muito profunda. E é uma dramatização que não é tão eloquente, não é tão distante da realidade. Não tem medical dreams, não tem efeitos subversivos no anime. Igual outros que eu também gosto e admiro tanto... Até extrapolam nesses efeitos, mas IF não tem disso. Carlírio, você gosta de Maria do Bairro? Não. Que? Não, porque ele curte drama. Ele falou que drama, cara. Novelas de drama. Eu entendi, cara, é foda. Porque realmente faz sentido, né? Eu tava pensando na piada. Esquece, vamos lá, continua aí, Bebop. Faltou o personagem dele. Carlírio, fala aí de Cowboy Bebop. Ah, tá, vai, qual personagem? O personagem é o Ataru de Sister Princess. Meu comportamento com as mulheres é exatamente igual dele. Ah, eu não conheço ele. Não conheço esse anime. Vou ter que assistir só pra saber. Eu estou começando a ficar assustado. Você gosta de Sister Princess? Sister Princess? É. Muito embora a nota dele não seja alta comigo, no meu íntimo é top 10. Eu nem sei o que é isso. Ah, meu Deus, cara. Você não conhece esse anime. Vai. Detalhe, Sister Princess, não Sister Princess Repure, porque Sister Princess Repure é puro, como é que posso dizer, é puro açúcar, é açúcar em demasia. Ai, eu continuo sabendo que anime é. Outra hora eu conto pra vocês que anime é esse, tá? O Evilás pelo sinal já sabe, mas outra hora eu conto pra vocês dois. Então eu vou pedir pra que vocês curtam essa música chamada Blue, que faz parte da OST do anime Cowboy Bebop. Eu ia falar que F. Tales of Memory me lembra o meu amigo Thales, que eu tenho memórias deles na educação física. Corta essa! Thales, é, essa aí ficou mais certinho. Desculpa. Mas a outra foi mais engraçada. Você ia escapar bem, cara, mas não ia ser engraçado. É. É normal, eu tô acostumado. Então beleza. Então, dando continuidade ao nosso podcast, é a vez então do Bebop fazer a sua indicação inicial. Oh, finalmente, tava ansioso aqui já. Todo mundo sabe que eu vou indicar uma música de Cowboy Bebop, até porque tem 3 escolhas hoje, porque tem menos participantes. Mas, só pra variar, como o Carlinho acabou de citar uma, eu vou citar primeiro de outro anime, que é o Zankyo no Terror, ou Toca Terror, como o Luke falou. Toca Terror. Isso. Que vai ser o encerramento, que é a música que o Luke tava tentando falar erradamente. Que é a música Trigger. Não, é a outra. Separando o joio do Trigger, é a Dareka, o Miwo. Quem canta é a Aimé. Bom, não sei se o Carlírio gostou de Zankyo no Terror. O Evlazi já falou que não terminou de assistir ainda. Tá no processo final. E você, Carlírio, assistiu? Só assisti os 2 primeiros episódios. Ah, sim. Não, tem dropou... chão ainda pra dar uma opinião final. Dropou ou eu pretende assistir ainda? Deixei on hold. Nunca mais vai ver, isso aí. Nunca mais vai ver. É, essa obra, ela é dramática, Carlinhos, só que ela é meio mórbida, né? Mórbida não, meio melancólica, né? Você tem um ar de coisa ruim ali no ar. Não tem garotinhas moer, cara, ele não vai gostar. É, é... A visão que vocês têm de mim me dá medo, mas... A Five é moer com o cabelo de cogumelo dela. Verdade, Carlinhos, mais pra frente tem uma menininha até, mas não é o foco do anime, não. Não vai ter tanta graciosidade. Eu queria saber a opinião do Luke, o que, que ele achou realmente. Eu achei o anime nota 8, é... é bom. Mas é. Ter o meio do caminho ali é meio cansativo, assim. E a Five eu gostava dela no começo, mas ela começa a exagerar pra caramba no final. E o final dela é meio zoadinho. Eu concordo contigo, minha nota é 8 também. Eu esperava um pouquinho mais. A história é legal, mas não é aquelas coisas tudo. Tem um andamento bom. E tecnicamente é impecável. Isso tem que se dizer. Direção, músicas muito boas. Eu ainda não entendo pra que existe aquela garota que acompanha eles. Eu achei que ia ter um objetivo pra ela, mas não teve. É, eu até penso no objetivo pra ela, mas se for o que eu penso, não vale muito a pena ter ela, mesmo assim. De qualquer forma, ela ficou um pouquinho sobrando, na verdade. Poderia ter desenvolvido um pouco melhor o personagem. É. É isso. Se o Vilas quiser falar alguma coisa. Não, não vi quase nada. Parece bom, parece bom. Eu não conheço nem a trilha sonora direito, cara. Porque, eu, sinceramente, eu não curto muito a abertura e encerramento, não. Eu indico você a baixar a OST, se você até quiser usar aí. Eu acho que você vai curtir. Eu devo gostar mais do OST da série. Eu me lembro que eu achava boa a música mesmo, mas eu não gostava muito da abertura e encerramento, não. A abertura e encerramento são boas, assim, não são o que a gente espera da Yoko Kano, mas são boas, principalmente a encerramento. A abertura é mais ou menos. Mas a soundtrack mesmo, com a OST no meio do anime, tem muitas músicas bonitas. Então é isso, não tenho mais o que dizer, não. Eu não lembro agora qual foi a música que tu indicou, porque tu começou falando Cowboy Bop e foi pra Zankyo no Terror. Trigger. Não deixa o Luke confundir vocês. É a música de encerramento da EK, Umi, Wo. Trigger é a abertura, que já foi. E vamos deixar pra lá, vamos deixar a Trigger pra lá. Ai, cara. Alguém tem mais algo pra falar deste anime ou tá bom por enquanto? Tá bom, para, já falo duas vezes já. Tá bom, vamos parar, tá bom. Cabe com essa tortura. Ok, vamos parar com isso então, ok. Bebop, só repita o nome da música, por gentileza. É, encerramento, Trigger. Errou! Do Zankyo no Terror. Trigger não, é Dareka. Porra, Luke. Tirou Trigger, cara. Tô sendo o que você tá falando aí. Quer repetir ou tá bom assim? Não, tá ótimo assim. Já foi, senão vou errar de novo. Tá certo. Dareka umi wo naite wa kurenai ka boku no jujou ni shitsunde ku sakana to taiyou Abitai no dai Azayaka na michi Tsumazuite kiru Maho Preparato goshi ni mieru Hibi wareta sore Haikyo no okuchou ni Tadoritsuku watari no Sayaki wo kakomu, bokura wa uta. Ok, após a primeira indicação do Bebop, é o momento de darmos continuidade ao podcast com a sua segunda rodada de um total de 3. Então o Evilásio passa a tocar o barco daqui por diante. Ok, então vamos à minha segunda música. Eu vou escolher então uma música da OST do anime Macross Frontier. Alguém viu Macross Frontier além de mim? Esse é o filme? Não, é a terceira série de Macross. Não, não vi não. Tu chegou a ver não, né, Luke? Não. Então, eu vou indicar a música Vital Force. A Yukana, ela cuida da trilha sonora do Macross Plus e do Macross Frontier. E essa é uma série espacial, bem space opera, né, vamos dizer assim, em que a gente vai ter a sociedade humana, ela teve que sair na Terra no primeiro Macross, e agora ela vive em colônias no espaço, e a gente vai acompanhar a história de algumas pessoas de uma certa colônia. E Macross, ele sempre é uma série em volta com, nessa parte musical. Sempre tem uma idol em todo Macross que é muito importante para a história. Então a gente vai ter brigas de naves que viram robôs com outras criaturas do espaço muito estranhas. A gente vai ter gigantes que ficam pequenos, então a máquina lá transforma ele em pessoas de tamanho normal ou de tamanho abaixo do normal. A gente vai ter idols no espaço, que são bem importantes para a história. Inclusive, eu me lembro no Macross Plus, eu vi muito pouco no Macross Plus, mas tem uma cena no Macross Plus, no final de Macross Plus, que tá em guerra, o pessoal do... Os terráqueos estão em guerra contra um grupo de alienígenas, e tem um outro grupo de alienígenas que era meio contra os terráqueos, que eles vão ajudar os terráqueos nessa briga, por causa que eles querem proteger a protocultura, como eles chamam lá, que é a base da protocultura é exatamente a música. Então é por causa que eles escutaram a idol e gostaram, eles foram ajudar os terráqueos. E desse anime, cara, o final desse anime é tão absurdo. A série de TV é tão absurdo, absurdo, que só assistindo pra ver. Mas a trilha sonora é espetacular. E eu nunca pensei que músicas pop iriam dar certo com imagens de guerra espacial. E dá muito certo. Essa música não é uma música pop, essa que eu tô indicando, Vital Force. Mas ela é uma música que ela é muito boa pra, na hora da apresentação, na hora de começar os shows e tal. É bem legal, cara. Toda a trilha sonora de Macross Frontier eu indico. Todas as OSTs que tem são excelentes, excelentes. É uma força vital do anime mesmo, né? Exatamente. E é isso. Eu indico, então, Vital Force de Macross Frontier, da Yoko Kanno. Escutem essa música. Vamos à segunda música do Luke. Sou Joe, dessa vez não vou trocar a música. Vai ser. Eu tô olhando, tirei o Bebop, a lista do Bebop, vou falar certinho agora. É a música de Wolf's Rain, Coração Selvagem. Que é uma música em português. De um anime que eu nunca tinha visto. Eu tava procurando desesperadamente músicas da Yokokano no Google. Porque, né? Tem que apelar. Tudo e eu vi não? Que tinha uma música Coração Selvagem. Eu falei, que porra é essa? Cara, é legal. Eu vou te falar que eu não gosto desse anime, cara. Desse anime? Não gosto. Eu não sei, não vi. Não gosto. Então eu não posso falar muita coisa. Eu posso falar plot. Mas quem ia gostar muito e que não está aqui era Lobo. Afinal, é uma chuva de lobos. Afinal, é sobre uma terra árida, São Paulo. E um dia, caiu uma chuva absurda. Só que não é de água. Só que não é de água, caiu um monte de lobo em São Paulo, mata todos os paulistas. E aí, o Brasil comemora, porque paulista é chato pra caralho. É, não, digo... Cara, quem fala aí São Paulista. É quem fala em São Paulista, que nasceu na Avenida Paulista. Mas enfim, eu não sei o plot. É o plot sobre um paraíso que só os lobos sabem o local. Seja lá o que for. É por aí. É assim, os lobos aí se transformam em humanos. O Bebop vai falar sobre os meus alimentos, porque eu não vi nenhum. Aí depois eu falo um pouquinho mais na minha vez, que eu escolhi uma música também desse... Mas é isso aí, Luca, é isso aí. Como eu não gosto do anime, eu não escolhi. Pode falar, Bebop, eu não sei mesmo. Essa cena aí, dessa música que você escolheu, é bacana, porque tem... Duas pessoas que não vão muito um com a cara do outro, mas eles ficam numa situação que um tem que ajudar o outro, é obrigatório praticamente ajudar. E começa a tocar essa música e os dois, eles fazendo um trabalho juntos, eita, meio empurrados, assim, é engraçado. Eita. É bem legal, é bem legal. É uma ótima cena. Tem uma novela chamada Coração Selvagem, né? Acho que teve, né? Não sei, cara. Eu até me assustei quando tava assistindo o anime e de repente começou a tocar uma música em português e tal. Mas tem motivo pra tocar uma música em português ou foi porque ela quis? Ela gosta. Ah, motivo não, mas a letra e a música combinam com a cena. Então ela sabe o que tava fazendo, sim. Mas só a gente sabe, eu tinha uma legenda pra japonês. Não tinha. Os japoneses não vão saber, não. Olha, procurei aqui, Coração Selvagem tem uma letra do Belchior. Nossa. Por mim, senhora. Eu botava essa música ao invés do Offspring. Pera aí. Porque o Belchior é foda, cara. O cara que tem uma barba igual a do Belchior, uma barba não, um bigode, tem que merecer respeito. Qual que é a música mesmo? Belchior? Coração Selvagem. Pera aí. Meu Belchior Deus. É foda. Ah, não. Belchior, não, cara. Pelo amor de Deus, não. Eu tô vendo as imagens da novela. Tem que uma novela mesmo. Sinistro. Tem um filme também chamado Coração Selvagem. É, tudo bem. Por favor, termine isso. Bem, mas a gente vai tocar aqui, então, a música Coração Selvagem de Wolf's Rain, não é a do Belchior. É da Joyce. Cara, o Belchior parece com alguém do Village People. Parece. Ele parece com o namorado da Mônica do Friends, só que mais magro. Também parece. Mais baixo. Também parece. E é isso. Vai um coração selvagem, segue buscando a liberdade em cada palmo desse chão. Leva consigo na viagem um sentimento, uma vontade, a força bruta da paixão. Segue o seu caminho por chuvas temporais, por grutas e cristais, vento frio, vendaval. Hoje o mundo amanheceu selvagem, preso por um fio. Carleiro, por favor, sua segunda música. Ok, a minha segunda música vai de um anime que eu já comentei muitas vezes aqui em outros podcasts. É um anime que o Evilazo não gosta muito, acho até que ele odeia. Você odeia, Evilazo? Eu não gosto de Sakura Card Captor, mas eu não odeio. Ah, então, beleza. Então, a música que eu vou escolher é do anime Sakura Card Captors. É justamente uma música da OST, uma música bem bacaninha, que é quando tem um perigo no anime, ou quando uma batalha vai se iniciar, ou quando ocorre aqueles sonhos da Sakura no início do anime, que ela tá sonhando com a Torre de Tóquio, e com o momento que ela vai enfrentar alguém superior a ela em magia, alguma coisa assim, que mais pra frente revela-se ser um alter ego do Yukito. Trata-se da música Yumi. É uma partitura, um set song, uma partitura apenas. E é uma música instrumental, igual a anterior que eu escolhi, de Cowboy Bebop, e apenas toca em momentos mais crônicos, mais importantes do anime. Não é uma música. Me explica aí. O que são momentos mais crônicos? Momentos mais fortes, momentos mais impulsivos. Tá bom. É que talvez eu não tenha escolhido a melhor palavra, realmente. É, você com certeza não escolheu a melhor palavra. Ah, obrigado por jogar na minha cara. Mas enfim, é uma música que eu espero que vocês apreciem. Eu não acho que vocês queiram falar de Sakura Cat Captors, não? Não, já falou um milhão de vezes, pelo amor de Deus. Já repeti uma piada do caboclo invocando lá. Piada? Da loba. Falou... Não, chega de Sakura. Cara, não me recordo dessa piada, na boa. É só você ouvir os casts aí. Muito obrigado, Bebop. Só ouvir os casts aí. Cara, não ouve. Você lembra de qual, por acaso? Não. Então, como que joga um negócio desse na minha cara? Não, é só uma dica. Ah, uma dica. Ok, então. Sim, repita o nome da música. Já que ninguém tem mais nada pra falar de Sakura Cat Captors, porque é um assunto que já foi muito discutido, então eu deixo pra vocês a minha segunda indicação, que é a carismática música Yumi, que faz parte da trilha sonora, uma set song de Cat Captor Sakura. Ok, então fiquem com essa música. Segunda música. Certo, minha segunda música vai ser do anime que o Luke indicou agora também. Não tô te copiando não, hein, Luke. Tô vendo isso aí. Wolf's Rain. Vou indicar a abertura, Stray, que é um cara que canta. Agora não sei o nome do cara. Putz, esqueci de pesquisar, desculpa. O Eric vai ficar bravo contigo, hein? É, mas é a música do Yoko Kano, então tá valendo, né? Penso que sim. Ele não vai te perdoar de qualquer forma. Então, Wolf's Rain é um anime sobre lobos, mas não é uma chuva. São lobos que... misticamente viraram humanos, se transformam em humanos, como no, naquele filme do... Ah, qual é o nome do cara? Crepúsculo. Crepúsculo. Não. Filme do ano passado. A Lenda do Lobisomem. Do ano passado. Não lembro. Não é mal. Não, é eu anime, sei, cara. Tu tá fazendo a Metoyuki. Isso, esse aí. É aquela mesma mitologia de um ser humano, ou de um lobo virar ser humano, poder se transformar por um tempo e voltar a ser lobo. Só que com o tempo, né, a história de Othrain, eles começaram a se transformar em ser humano, todos os lobos, e a viver muito como ser humano e esqueceram de ser lobo. Só que tem alguns deles que ainda lembram, e eles querem reunir os outros lobos que tem por aí e irem no local lá que é sagrado deles, que eles viviam, algo do tipo, e tem que encontrar uma... É como se fosse uma rainha, uma guia, uma princesa do reino deles. A Horo. É, a Horo. E é lindo, cara. A cena dela... Oi, Vlad. Eu acertei? É sério que eu acertei? Eu tava pensando em outro anime, cara. Não, eu concordei porque eu achei que tu tava certo, mas eu não tenho certeza. Não, eu tava pensando em... É isso aí, o cara fala de modo embaçado. O cara não. Fala de modo firme. Ele acredita. É. Eu não vou lembrar o nome dela. Eu falei da Horo, do Spice e do Wolf. Ah, por isso que eu confundi. Tá bom. Na cena que eles encontram, ela é linda. É demais. Tu começa a tocar uma música. Cara, eu acho que eu vou indicar essa música. Não, deixa. Deixa a abertura. Eu lembrei que essa música é muito foda. É uma música meio celta, assim. Mas enfim, fique com a abertura então. Strike, que é ótima também. Ok, então marque um strike aí. Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Não! E... Nossa, esse podcast tá de parada. Eu acho que a gente devia cancelar isso e todo mundo ia dormir. Strike wins. Ok. Então, escuta essa música. Generation burned within me. Been forever since I cried the pain and sorrow. I live and die, finally my people gave me. I'm here standing on the edge, staring up at where the moon should be. Oh, terceira parte do podcast, minha terceira música. Como eu já falei do anime, que é o Macross Frontier, então vou só indicar a música e dizer quando essa música é tocada. A priori ela é tocada no encerramento do anime, né? Diamond Crevice, o nome da música. Ela, a performance da música é de uma cantora chamada Mai In. Ele é um arranjo da Yokano, é óbvio. E bem, essa música é legal porque é aquela coisa que eu falei, que eu nunca pensei que uma música pop daria tão certo com cenas de guerra. Essa música é uma música que é quase sempre tocada quando as naves humanas estão partindo para a guerra. Então é muito, muito estranho, é um contraste muito estranho, né? Você tem uma música pop enquanto tá rolando uma batalha intergaláctica incrível, mas é muito legal. É muito bacana a sonoridade, a ideia da música. A música fala exatamente sobre uma garota que, tipo, o namorado dela está indo embora, tipo, como se estivesse indo para a guerra, e ela não sabe se vai voltar, mas ela espera que no futuro, mesmo que depois que seja numa outra vida, eles se reencontrem. É muito legal, cara. É muito bacana essa música. E eu acho muito bonito a voz da cantora que canta essa música. E eu vou colocar no post um vídeo que é a cantora dessa música, Mai, com a Mika Nakajima, ela faz a personagem Branca Lee, e também ela canta várias músicas do anime. A Mai, ela é como se fosse a voz da outra personagem, a Sherry Noni, só que quando ela tá cantando, ela não é a dubladora. E nesse vídeo estão elas duas e a Yoko Kanno no piano, tocando. E é isso. Isso aí, Vilas, me lembrou um pouco o Interstellar Galáctico. Já ouviu falar desse filme? Tem música eletrônica, eles... É o Interstellar 555. É isso. Deve ser o mesmo estilo. Não. Não? O outro eu acho que é mais pra música, então. É, o outro é pra música, cara. Caraca. Para, cara. Para. Por que eu lembrei, então? Sei lá. E o que você... Que o Bob tá usando. Fique com a música. Levar o nível desse podcast com o Rise, entendeu? Levar a Rise. Não conseguiu levar. Só corta. Tá caindo cada vez mais. O fantasma da máquina. Fantasma na concha? De pé sozinho. Complexo. Ghost in the Shell, Grande Anônimo Complex, outro anime que eu não vi, porque eu fui procurando músicas, né, ficando. O Luke, você errou, Luke, é o fantasma do posto de gasolina. Fantasma do posto de gasolina, de pé sozinho, complexo. Ghost in the Shell, é foda, cara, fantasma no posto de gasolina, né? Entendi. É, no posto de gasolina. Mas é isso. Ele assombra os carros. Os feitistas estão todos com medo. Eu não vi... Tá bom. Eu não vi esse anime também, mas eu sei que o filme falava sobre uma força policial contra crimes cibernéticos e terroristas. Agora, se é esse meu novo anime, eu não sei, mas deve ser. Eu confio nisso. É o quê? É uma força policial contra crimes. Até aí tudo bem. Terroristas. Sei lá. Não é o novo anime, mas é esse mesmo. É isso aí, é 2003, pra mim é novo. Ô? Oh? É novo, só faz 10 anos, só que sai. É só uma época que você não via ainda anime. 11 anos. Na época que Naruto era o melhor personagem de todos. Enfim, abertura Rise Suba. Tô ouvindo um barulho. Que isso? Suba, de Rise, leve. Eu tô tentando elevar o nível do podcast. né, com essa música, mas não tá dando certo. Quem viu esse anime? Pra falar, porque eu não vi. Não vi. De Ghost in the Shell, eu só assisti o primeiro filme. Eu também. Que é ótimo, assim, bem feito. Eu não gosto. Tal. Mas não é tão divertido de assistir, não, cara. Eu vi há muito tempo o filme. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro que eu gostei, agora. Não sei. Interessante, é. Tem uma boa história. Tem pessoal que curte mesmo, é muito fã. É, pessoal que curte mesmo é muito fã. Eu dormi 4 vezes vendo esse filme. É igual eu com a Akira, deve ser a mesma coisa. É por aí mesmo, é. É, estilo. Só que esse é mais filosófico, né? Não sei se é mais filosófico que a Akira, não. Talvez. O Carlinho também parece que não viu. Não. Tá não assustado vi. Aí, essa foto. Falou de fantasma. Pois é. É onde posto, não sabe? Essa foto é da única época da minha vida que eu era uma pessoa bonita, deixa aí. Ué, você se acha feio, cara? Eu me acho feio pra caramba. Que isso, cara? Tem que levantar essa autoestima aí. Eu vou fazer uma fanfic aí, velho. Olha o medo rondando. Né? Agora sim merece ficar com ela. Agora o medo ronda. Então, isso aí, por favor, diga o nome da música de novo. É Rise. Não sei de quem é, não. Deve ser da Yoko Kano. Deve ser da Yoko Kano, é ótimo. Eu tô começando a desconfiar que o Luke escolheu o tema como Yoko Kano. Só pra não pesquisar o nome dos artistas de cantar música. É tudo da Yoko Kano. Não, porque o Carlinho, ele adora me escolher nos momentos mais difíceis. É, eu tenho uma música. O último é o Luke que vai falar as músicas. Eu tenho que pesquisar tudo. É, então, poxa, tem. Okay. Pra fazer alguém feliz. Ok. Então fiquem com esta música. Terceira música? Ok, a minha terceira e última indicação desse podcast é um pouco inusitado. Podcast. Bom pro inferno. É um pouco inusitada, porque é de uma obra. Pela primeira vez isso vai ocorrer, tá? Eu indicar uma música de um anime que eu não assisti, até porque eu fiz uma pesquisa de acordo com o que era o tema proposto. E para não ficar recaindo só em obras que já eram conhecidas, eu tentei pelo menos fazer algo diferente. Até que consegui, porque eu li a sinopse dessa obra, gostei da sinopse. Então desde já eu pretendo ver esse anime em foco. Bom, cara, o nome da obra... Falar, cara? Eu acho que não vou gostar. Ah, ok. Tá. É, o nome dessa obra é Jin-ho. É um filme animado datado de 1999, que foi dirigido por Hiroyuki Okiura. E a história dele é bem singular. Para resumir bem, se trata de um mundo, de uma terra alternativa, em que a Segunda Guerra Mundial foi vencida pela Alemanha nazista. E com o resultado dessa guerra, o Japão se tornou um Estado totalitário. Olha, imaginar um Japão só totalitário... Uma pergunta. É a Alemanha nazista ou os países do eixo? Alemanha nazista. Quer dizer que o Japão perdeu para a Alemanha também depois? É porque o país do eixo... A maior força... Não. Que eu entendi no enredo, a maior força vitoriosa foi a Alemanha nazista. Que eu entendi do enredo. É porque o fascismo japonês era totalmente diferente do alemão e tal, mas tudo bem. Ah, sim, fazer algumas coligações com a realidade tem sentido. Tem sentido tua pergunta. Mas, enfim, como eu falei, eu não vi esse anime. Só me limitei a ver um trecho de um PV que tem no YouTube. Um PV de 1999, meu Deus do céu. Mas tem. E eu vou ser sincero, gostei tanto do que eu vi, gostei tanto da sinopse que eu li, que eu quero assistir mesmo essa animação. Se eu não me engano, a Evilás assistiu, não é isso? Um pouco. Eu não lembro de nada. Não lembro de nada, tá. Eu só me lembro que eu não curti, isso. Não curtiu muito? Não. Bom, o nome da música que eu tenho pra lançar dessa obra se chama Flagrance Rain. É uma música orquestrada, faz parte da OST desse filme, de Jinwo. E temos aqui a Yoko Kanno no piano. Ela tá sendo a pianista dessa música e ela toca de maneira divina. Não tem como dizer menos que isso. Como não tem mais muito o que falar deste anime, então fica aqui. Comum, principalmente nas apresentações, aí o Kanno sempre tá tocando um piano, algum tecladinho e tal. Pior que é verdade. Mas ela toca vários instrumentos. Nesse quesito, ela simplesmente arrebenta no piano. Ela é muito boa mesmo. E já fica aqui meus pedidos de desculpas pra quem tá escutando esse podcast, porque às vezes eu acho que não pega bem falar de um anime que você mal assistiu. Mas fica aqui a dica. Carleiro mandando uma direta pesada pra mim. Pô, cara, agora que eu notei que eu dei uma indireta sem querer, cara, nem era minha intenção. Putz. Tomei uma direta pesada. Não, pior que não foi minha intenção. Não foi mesmo. Putz, cara. Vou falar aqui de Himegoto. Não foi intencional isso, cara. Você já indicou Himegoto, tá? Putz, cara. Não, sério, desculpa. Eu te pago um dano. Tô brincando, cara. Relaxa. Te pago um dano e você mergulha ele no chocolate pra comer ele. Oi, que? Que foi isso? Paga um dango no chocolate, fica muito bom. Dango no chocolate, tá. Continua. Muito bem, então fiquem com a música chamada Flagrance Rain, onde tem a Yoko Kanno tocando ao piano. Faz parte da OST do filme Jinro. Tem uma curiosidade aqui, Cardito, sobre esse filme. Acabei de encontrar. Fala, pode falar. Fala. Ele ganhou um prêmio de melhor filme de fantasia de animação em 1999 num festival chamado Fantasporto em Portugal. Olha isso. Tá bom. Tá estranho, bom. Né? Um festival esquisito. Esse festival premiava fantasias, ficção científica e terror. Filmes de animações, projetos experimentais e animes. Aqui no Brasil a gente dá um prêmio chamado Kikito, velho. Que mais estranho que isso, cara. Então, tá bem. Tá, né? Mas é uma informação válida, com certeza. Não sabia que tinha esse festival em Portugal, não, premiando animação. Nem eu. Valeu. Eu realmente pensei que era zoeira quando isso começou a falar. Não, não é não. Só de curiosidade, quem ganhou esse ano foi um filme live action chamado Mi Zumbi. O nível tá caindo. Não sei se o povo de Portugal tem um gosto muito bom também. Mas, enfim. Fica a dica, né? Macaco Luffy. Bebop, por favor, sua terceira música. Agora sim, Cowboy Bebop. Eu escolhi uma música que não é jazz. É uma música cantada por uma... Eu não sei se é uma menina, mas tem voz de menina. Porque eu não consegui encontrar o nome, realmente. Só uma curiosidade, eu esqueci de falar do último podcast. Aquela música que tu indicou do Space Dandy foi composta pelo Yokan. Olha, eu não sabia disso. A mulher é sinistra, né? Eu escolho sem saber que é dela. Eu acabo gostando da música. Ok, mano. É bom saber disso. É, então, o nome dessa música é Wo Kui No Koi. Eu acho que é em japonês, né? Mas a música tem... Tem, sei lá, tem um jeitinho francês assim na música. Parece uma música francesa. É, começa com um tecladinho, aí vem uma menininha cantando aquela vozinha. Cara, isso não é japonês, não, cara. Pois é, cara, mas eu não sei que língua é essa. Você consegue decifrar? Não. Talvez... Parece japonês na música, mas o título não parece. Parece coreano, né? É. Não sei se coreano, chinês. Alguma língua asiática, vietnamita, não sei. Enfim, é essa música de Cowboy Bop. Que quem não viu, por favor, assista. É, tirando o Carlito que não gostou muito, acho que a maioria das pessoas gostaram. Meu Deus do céu, juro que eu vou dar um jeito de comprar uma passagem pro Rio só pra bater na cara do Bebop, meu. Por favor, fotos. Só aumenta. Fotos. Carlírio e da sua viagem. É, Odisseia de Carlírio. Sim, saindo de Curitiba. Foi pesada. Caramba, meu! Porra, Bebop! Onde que eu falei que eu não gosto do anime? E Bop, usa uma gravata, só pra fanfic ficar melhor, tá? Pro Carlinho puxar a gravata, contato. Não, desculpa. Para, que meu demais, meu demais. Eu quero te lembrar que pro caminho do Rio passa pra tua cidade. Ainda bem que eu sou do outro lado do país. É, ô Luke! Ô Luke, cara, tá, a influência de Rimegoto tá triste na tua vida. Essa da gravata foi de Gishkei, mas tudo bem. Não, não! Esqueci algumas coisas. Ô boy, Velasco, agora. Sabe? Aquele episódio. Ei, Carlinho, mas eu não falo que você achou o anime ruim pelas suas opiniões, não. Mas sim pelos números, os números que dizem isso. Pela sua opinião, porque eu não respeito a sua opinião mesmo. Então... Não, é porque é o número que diz. Mas enfim. A gente fala isso, mas de fato, assim, quando a gente dá 7 pro anime, a gente também não tá querendo dizer que o anime é tão ruim assim. É, verdade. É porque não faz o mesmo. Mas é Cowboy Bebop, né? Então, realmente. É, então. É outra coisa. Outra coisa. Então, novamente, quem quiser, assista. Ouça lá o podcast, o Anime Podcast, número 38. Assista primeiro o anime, bom, por favor. É, porque tem spoiler. Muitos spoilers. A gente fala de todos os episódios. Ficou nada de fora. Até o episódio do xadrez que é chato pra caralho. Até o episódio do xadrez. Sim. Até o episódio de terror que é muito... Ah, meu Deus. Trash. Episódio... Ai. Então é isso. Se o Carlinho quiser falar mais alguma coisa... Não, você já falou bastante. Tô muito agradecido. Tá ok. Nenhum problema. Certo. Caralho, que comentário genial, cara. Cara, esse foi o comentário mais brilhante que eu já fiz na minha vida. Não, não foi. É porque eu não tenho o saco de fazer aquelas musiquinhas com o Bebop, mas essa... essa tava muito fácil, cara. Ok. Bebop, repete o nome da música, por favor. Wo Kui No Koi. Ok, fiquem com esta música. Boku no koinu ga inakunatta shidoi. Shit. enfim, vamos às considerações finais deste podcast, que acho que a gente superou todos os limites de piadas ruins já feitas. Totalmente. Culpa do Bebop. Entraram no ritmo hoje, hein? Entraram no clima. Será que é só do Bebop a culpa? Culpa não. Do Bebop. Até Carlinho fez piada hoje. Onde que eu fiz piada? Você falou que o Bebop é ruim. Cara, na boa, não. Alguém invente o teleporte. Alguém invente o teleporte. Porque, sinceramente, não dá. Não dá, cara, não dá. Pega carona com o situação tá ficando tensa. Tá ficando crônica, né, Carlinho? Totalmente. Crônica. Boa. E só pra não esquecer, vai pro inferno isso também. Cara, sinceramente. Então, Carlinho, por favor, quem vai escolher a última música, quem vai escolher o próximo tema? E emenda logo quais são as considerações finais. A última música vai ser do Bebop aí, do senhor Eu Sou Engraçadão aí. Aí o próximo tema vai ser da tua parte, Vilas. Vamos ver o que você vai mandar pra gente aí. Com medo. Bom, também tô com medo, mas ok. Foi um podcast engraçado. Foi um podcast engraçado. Minha barriga não doeu de tanto rir que nem no anterior, mas foi um podcast engraçado. Muitas piadas inteligentes, devo admitir. Qual? Qual? Estou sendo sarcástico, deixa eu ser sarcástico. Eu nem pergunto, que eu sei que não é de mim que tá falando. Quando eu falo em piada inteligente? Exato. Ah, mas foi um podcast divertido mesmo. Boas indicações musicais, pessoal bem à vontade. E é isso. Isso é participar de um podcast dessa série sobre músicas e animes. Você pode esperar tudo, tudo mais um pouco. Tudo, tudo e tudo, tudo ao mesmo tempo. É uma maravilha. Hoje, foi um comentário besta hoje, esse os mesmo. Comentários fazem tão... foi um comentário besta. Tudo, mais um pouco, mais tudo. E tudo ao mesmo tempo. Eu não estou nos meus melhores dias, desculpa. Não estou mesmo, acho que é o calor me afetando. Ou frio, calor ao mesmo tempo. Você nunca pode saber. Olha, Luke, sinceramente, eu não vou te mandar pra inferno de novo, porque eu já escutou às vezes do dia, tá? Mas essa é a tua sorte. Desculpa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, tanto quanto eu gostei de participar dele, e com certeza, tanto quanto as outras três pessoas também gostaram, devem ter gostado de participar dele. Que isso? Cara, errei conjugação de verbo, eu não acredito. Você vê com Deus do céu. Nossa senhora. Cara, ele não tomou café, mano. Você tá muito agitado. Cara, pior que tá tão engraçado, calma, que eu não sei se eu devo cortar ou não. Não, cara, não corte. É momento off único esse. Tem que deixar. Teve momento off de todo mundo, tem que ter momento off meu também. Então eu agradeço a vocês por terem escutado esse podcast. Agradeço a cada um dos meus amigos que aqui participaram também. Infelizmente não foi a equipe completa, acho que seria bem mais divertido com a equipe completa aqui. Mas tudo bem, quem sabe da próxima vez, quem sabe daqui duas semanas, não é mesmo? E convido vocês a visitarem o Netuin com seus posts diários sobre animação japonesa e cultura oriental, ligados? E também o Netuin Mais com seus contos e o Bus Netuin retornando com seus posts sobre a busologia, passeios e afins. E é isso de momento. Ok, então, Lucas, suas considerações finais. Acesse o Shunan. Lá nunca tem post do Luke Lucas. Você sempre fala que é do Di, mas nunca leia a porcaria do nome do autor que tem no post, vamos ver. Nunca. Eu também não posso, então não tem como ajudar também, né? Eu tô numa fase de preguiça enorme na minha cara, vida. Cara, faz muito tempo que eu não leio o Shunan, mas eu faço questão de ler o Shunan quando tu fizer o post de Naruto, cara. Post de Naruto? Post do final de Naruto. Eu não vou falar disso. Ah, vai. Ah, mas vai. Eu vou estar lá comemorando no centro da cidade, fazendo passeata lá. Acabou essa merda. Claro que não vai acabar, porque tem ainda um filme que conta o final do final. Então, só tem que esperar um pouco. Tem que sugar as tetas da vaca até o final, até ela morrer. O último post que eu fiz foi, eu acho que, mês retrasado. É isso aí, só pra você ver como tá boa a vida. Assista o Corra, Corra é o melhor anime do ano. Não é anime, mas é o melhor do ano. Tudo desenho. É tudo desenho, exatamente. Tudo desenho. Vai estar muito foda. Puta que pariu. Tá foda. E é só isso? É só isso, não tem o que falar não. Esse podcast não tem o que falar mais nada, cara. Tem que ficar quieto e dormir logo. Ok. Então, Achei o podcast bem bacana, engraçado pra caralho. Por favor, visitem o Anime Portfólio com seus posts diários de notícias e às vezes outras coisas. Visite também os posts dos meus amigos aqui, o Chuvo de Nanquim, o Netoin e os outros Netoin daí da vida. E o Anime Coach. Ah, bom, pensei que você tinha deixado de lado. Eu falei, caralho, tá tendo treta no vídeo. Não, cara, que isso. E o próximo tema vai ser um tema fácil, vai ser animes de fantasia. Simples. Fantasia no ar. Primeira música que me veio à cabeça foi essa. Ah, cara, eu quero saber quantas vezes a gente vai fazer a piada relembrando do programa lá do Silvio Santos, cara. Não é do Silvio Santos, né? Mas é da SBT. Nesse podcast aí vale fantasia de Halloween também? Cala a boca, bebê. Vale cosplay? Vale todo tipo de fantasia. Aí, não. Todo tipo também não, porque tem umas aí que são pesadas. Não, as fantasias. Animes passados em mundo de fantasia. Ah, melhor. Ok? Então é isso. Bebop, sua última música e também as considerações finais. Certo. Antes de falar a última música, só falar um pouquinho aqui da ótima compositora que é o Yoko Kanno, que ela tá trabalhando aí já há muito tempo, começou nova já a fazer música, já fez muita coisa para comercial, para jogos de videogame, para live action, filmes, programas de TV e anime principalmente. Como falei, eu indicando a música live action, eu ia indicar uma música do filme de Honey Clover, só que eu acho o filme muito ruim, então... não é muito ruim, mas é bem ruim. Não é muito ruim. Então por isso eu não indiquei, mas a trilha sonora é muito boa. E é da Yoko Kanno. Ela sempre acerta, né? É difícil ela errar essa música. Eu não lembro particularmente a música que ela erra, assim. Ela consegue captar o que tá precisando ali. O próprio Cowboy Bob, eu acho que ele não seria tão bom se não fosse com essa trilha sonora. Não ficaria tão bom como é. Nenhum dos animes que tem ela ficariam tão bons se não tivesse ela. Exato, ela consegue captar bem o que precisa ali, musicalmente. Além de compositora, ela é produtora, ela toca piano, como o Carlinho falou, toca também acordeon, olha só, é bem bacana. Eu não sei se ela deve tocar em alguma bandinha também, ou em alguma música de anime também, ela deve tocar de vez em quando. Ela produziu a banda The Set Belt, que foi a banda responsável pela trilha sonora de Cowboy Bop. Tem bastante CDs por aí, é só vocês procurarem. Inédito, assim, de músicas que tem no anime, deve ter uns 4 ou 5, que também tem um filme. Mas além desses, tem outras também, outras versões de músicas, e, entre outras coisas extras também. Fizeram um turnê em vários lugares do mundo. Ela também é bem famosa na Europa. E o estilo favorito, assim, dela, não sei se preferido, é o jazz. Além dela gostar muito de blues também, folk, música eletrônica. E ela também curte pop. E ela sabe usar o pop de uma maneira bacana, assim, que não fique aquele pop. Aquele pop comercial, né? É um pop bonito, sim. Macross Front. Macross, é basicamente pop. É. Ela também pega músicas de outros estilos, como heavy metal, funk e por aí vai. Ela conhece bastante coisa. A própria Sakura Card Captor, que é uma música pop. Só, um detalhe, quando eu falo funk, não é o funk do Rio de Janeiro, tá? Tá, só pra não confundirem. É o funk lá da raiz mesmo, lá americano. Isso. Então é isso, gostei de participar, foi um ótimo podcast, foi fácil pra mim escolher as músicas, já tem muitas músicas ainda que eu poderia colocar aqui, a maioria do Cowboy Bop, mas realmente as melhores, assim, as que eu gosto mais de ouvir, já saíram porque a gente já indicou elas, né, em outras oportunidades, que sempre tá aparecendo. O que foi que a gente indicou de música dela? Eu me lembro de ter indicado Memory só. Bom, eu já indiquei uma música do Wolf's Rain, que era o encerramento. A abertura e encerramento de Cowboy Bop também já indicou, isso eu lembro. Já foi algumas outras músicas também de Cowboy Bop. Muitas músicas de Sakamichi no Apollon. A Juno eu também indiquei. Não lembro de outras não, mas deve ter tido mais algumas coisas. Cowboy Bop, eu já coloquei algumas vezes o ST de Cowboy Bop como fundo. É, o pessoal não, já... Não, teve também, tem também Sakamichi no Apollon, teve também. Várias vezes. Ela fez outras coisas, Aquarian Vow, Code Geass Bokuku no Akito também é dela, trilha sonora. Tem muita coisa dela. Tem muita coisa. O filme do Scalflon também é dela. Isso. Outras coisas aí. Ano passado ela não participou de nenhum anime, não, mas de vez em quando ela tá aparecendo. Ano que vem deve ter mais. Esse ano ela voltou com o Space Dente, isso aqui eu não tenho. Bem lembrado. E é isso. Quem gostou aí, pode acessar também o Anime Coach, que tem o... Indico pra vocês o podcast número 38, que eu já falei aí, do Cowboy Bop. Pra quem assistiu o anime, porque tem muito spoiler. E lá tem bastante música também dela, pra complementar. E a música final aqui que eu indico é exatamente do Sakamichi no Apollo, que ironicamente a gente indicou várias músicas desse anime. Eu acho que o Luke já indicou, o Carlírio, o próprio Evilás. Porém, ninguém indicou a abertura, que é cantada pela Yuki. Então fica aí pra vocês, é uma abertura bacana, bacana de se ouvir. É um pop misturado com jazz legal. Nome, por favor? É Sakamichi no Apollo. Isso aí. Então, escutem Kids on the Slope, né? Kids on the Slope. Isso. Kids on the Slope. E até daqui a 15 dias. Tchau, tchau, galera. Falou, pessoal.